Cerveja gelada, futebol é tudo, é festa. Amanhã começa seu trabalho, nessa senzala que lhe resta. Televisores ligados, seus olhos abertos, sua mente é dos outros, sendo manipulados. Você não se levanta pra luta, mas você se diverte em mais um show daquela, da Audi Betty. Cerveja gelada, futebol é tudo, é festa. Amanhã começa seu trabalho, nessa senzala que lhe resta. Cerveja gelada, futebol é tudo, é festa. Amanhã começa seu trabalho, nessa senzala que lhe resta. Televisores ligados, seus olhos abertos, sua mente a dos outros, sendo manipulados. Você não se levanta pra luta, mas você se diverte em mais um show daquela tal de Ivete. Cerveja gelada, futebol é tudo, é festa. Amanhã começa seu trabalho, nessa senzala que lhe resta. Não precisa se preocupar com nada, se você é feliz desse jeito. Tu tem o direito, tu tem o direito de ser um nada e viver em uma gandaia. Amanhã você morre como qualquer um. Não prestou pra nada, apenas usou seu espaço numa tumba enterrada, enterrada.